Hoje eu me sinto como de certo se sentiram os dinossauros quando de longe lá no alto avistaram iluminado no espaço sideral. Vinha de cima sobrevoando pelas ruas e telhados e parecia dar aquilo que esperavam bem no início da história ocidental. Eu me sinto como de certo se sentiram os astronautas quando souberam que de frente para a lua não voltariam pro Cabo Canaveral. Sobrevoavam observando os telhados lá de cima e prometiam para todos que esperavam alguma foto da notícia no jornal. Yeah.